bom dia, Altan 3520. Escute informação do Otis, aguarde Copa Aracaju 190, senhor. Não sei se você tem a nossa saída. Cajão, Maracaju. O Cajão, obrigado. TAN 3520, está pronto para a Copa? Negativo, senhor. TAN 3520, autorizado para Sierra Bravo Alfa Romeo, nível de voo 190. Decola da pista no zero com curva à esquerda, subida Puca até a posição Jama, pós-direto Aracaju. Controle Salvador opera em 120, decimal 8. Aciona 5415, TAN 3520. Negativo, autorizado Aracaju, 90, Puca Jama. Pois vai direto Aracaju, decola da 10 com curva à esquerda, 128, é o controle. 5415, cotejamento correto, 3520, chame pronto para o pushback acionamento, o controle é 120 decimal 8. 120 decimal 8, chamarei para push acionamento 3520. estacionamento está 3520, dando gate 4. Portão 4420, proximidade de estacionamento está 3520, chame o ponto de táxi. Chamarei para o táxi 3520.